deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Golgotá para dar sua vida por mim. Isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, isto não for amor. O céu não é real, não é real. Tudo perde o valor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e carinho falou-lhe ao paraíso comigo. Isto não foi amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Andorinhas não voam mais.